ligado, pode crer, tô revoltado com essa porra de sistema e com esses políticos safados. Na rua levando bote da polícia militar, bandido de farda cinza querendo nos derrubar. Cheio de revolta, trago no meu coração de um passado tormentado, vivido nesse mundão. Bandido tá ligado, sabe como nossa quebrada. Chegou, ficou de boa, é dispensado da rajada. A quadrilha tá formada, é só moleque muito louco. Veludo, bombeta, corrente de prata no pescoço. Os picos tão inteirado que a gente não dá trégua. Que o bonde é violento e tão pronto pra guerra. Diz aí. Ei, Mr. Gui, lembra daquele traficante? Lembro por quê? Mataram ele nas áreas nesse instante. É isso aí, parceiro, lado a lado na missão. Parque Potira e o QC juntos na conexão. Mostrando a realidade, coração cheio de maldade. Em meio a crocodilagem, pilantragem, falsidade. Ontem no Potira mataram um brother meu. Sangue bom de responsa, mas que o destino lhe escolheu. Pode crer, Smith, Nazaré tá do mesmo jeito. Só mano lunático trocando a vida por dinheiro. Eu tava vendo a fita que os mano tava dando. Somente cruel, fiquei ali observando. Um diz que ia chegar no maluco logo atirando. O outro ia ficar no carro, só passando os panos. A sentença tava feita, não existia ave maria. Se ele não tivesse em casa, podia ser outro da família. Essas fitas, parceiro, já tô cansado de ouvir. Assassinar, cobrança de furo, de ver maluco subir. É embaçado pra favela, quem morre faz parte dela. Inversão de valores que traz na bala sequela. Destruindo os lares das comunidades esquecidas. De um povo carente, sofrido, traumatizado pela injustiça. Ainda vem os boizinho colando, chegando em mim pra me esquecer da favela. Cacara é mulher e din-din. Porra, filho da puta, só chegam pra atrasar. Nossa realidade é diferente, é violência pra lá e pra cá. Muitos não se importa que se foda e daí. Pra triste realidade do meu planalto do PC. Chegando lado a lado com Smith e Mr. Gui. Pra falar que minha quebrada infelizmente tá assim. Só droga, violência, meus manos tão morrendo. O final é sempre o mesmo, só dor e sofrimento. A polícia humilhando o cidadão de bem. As cadeias tão lotadas, menores na Febem. Ronebral, apologia do gueto, a hora é essa. Pra derrota do sistema e a vitória da favela. Aqui é a realidade, não a porra da novela. Dos becos e vielas, das ruas da favela. O que nós tem pra falar é o que a gente vê. Longe da hipocrisia, estampado na TV. Minha área tá embaçada. A minha também. Somente os criminosos não querem mais saber do bem. No corre pelas redes, cê só vale o que tem. Mas tá inteirado, a ideia vai além. Parceiro, eu sei, eu tô ligado. Não é mentira, molecada de hoje. Só dá ibope pra mídia. Sonho com o mundo melhor. Longe do crime do B.O. Seu filho querido, acorrentado no pó. Pode crer, ladrão. Esse é nosso resgate. Se chegar pra somar, mente sã, fica à vontade.